O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo, que também poderia ser chamado de Stop a Inversão do Mundo. A inversão que o ser humano faz e que inicia-se no seu interior, já achando, vendo todo o bem de uma forma desagradável e todo o mal de uma forma muito atraente. E assim com todas as suas consequências para a nossa vida individual, para a nossa saúde, para os nossos relacionamentos, para a vida social, para os valores, as leis. Então, a inversão é um problema que Norberto Kepp descobriu no seu trabalho de psicanalista e que permeia toda a vida humana, não a vida natural, evidentemente, mas a vida humana. E a vida humana chega a afetar diretamente, prejudicar a vida natural por causa da sua inversão. E essa inversão, ela se manifesta principalmente a nível energético. Então, as energias, quando elas são desequilibradas por causa da inversão, elas podem se tornar muito destrutivas, chegando até mesmo a afetar a vida natural do nosso planeta. Por exemplo, nesse livro, A Libertação da Vontade, que Norberto Kepp escreveu quando estava trabalhando na França, é um livro magnífico para pessoas no sentido individual e para psicoterapeutas. Quem não entende esse livro não pode ser um bom psicoterapeuta e não pode ser um bom educador, porque ele não entende o problema que existe na inversão da vontade do ser humano. Ou seja, tudo está bem na natureza, tudo está bem no ser humano, desde que não entre a sua vontade invertida. Então, Kepp escreve aqui, na página 38 desse livro, que não há nada mais antiético do que agir pelas emoções, ao contrário do que normalmente se pensa, que a pessoa deve liberar as suas emoções, deixar livre as suas paixões, os seus sentimentos. Na verdade, agir pela emoção, diz Kepp, constitui provavelmente o maior golpe contra a ética que uma pessoa pode realizar. É claro que eu estou falando dos sentimentos negativos de inveja, ódio e arrogância, pois nesse caso o ser humano provoca uma parada no desenvolvimento do seu pensamento, né? Da razão, não chegando ao raciocínio certo. Isso Kepp escreve no seu livro A Libertação da Vontade e muito mais. Então aqui ele explica por que o ser humano tem que estar 24 horas por dia vigiando as suas vontades, para que ele não caia nas doenças psíquicas, físicas e sociais. Olá, Dr. Kepp. Nós tivemos aqui um médico que veio de Nova York, tendo origem da Colômbia, né, colombiano, o Dr. Giraldo, e ele nos trouxe, né, um trabalho muito interessante a respeito da origem das enfermidades, porque, em geral, a medicina, né, ela é mais fisiológica. Por exemplo, a medicina atual, ela tenta curar pelos remédios, né? Através de uma mudança química no organismo. E é por isso que qualquer medicamento pode até curar um sintoma, e geralmente esconde o sintoma, mas ataca 4, 5 vezes o organismo. Então, de um lado, melhor, e de outro, pior o organismo. A medicina chamada organicista. Depois, a medicina hipocrática, né? Ela tenta fortalecer o físico, porque quando nós estivemos lá na Grécia, lá o médico que era Cicerone falou que o Hipócrates, né, que criou medicina, ele tinha um filho doente com febre e viu quando, de repente, o filho gritou e uma cobrinha saiu do berço do filho. Então, ela injetou veneno na criança e a criança, depois de algumas horas, estava totalmente boa. Então, esse é um tipo de medicina também que faz efeito. Aliás, existe um processo que se chama hemoterapia, que tira o sangue da própria pessoa e injeta no músculo. Então, aí, não há contraindicação nenhuma, porque a pessoa recebe o próprio sangue e o organismo reage curando-se, né, daquela injeção, curando-se daquele sangue que foi injetado nos músculos, e cura também o resto do organismo. Agora, a verdadeira medicina mesmo é o contrário de Pasteur, né? A verdadeira medicina é aquela que lida com a energética, que, vamos dizer que o ser humano é doente por causa dos sentimentos que tem no próprio interior. Vamos dizer, principalmente os sentimentos assim de raiva, que causa os cânceres, né? Que causa os tumores na pessoa, ou então principalmente a arrogância, né? A soberba, que leva a uma transformação orgânica e a pessoa não consegue mais dirigir a vida pelo caminho são. Porque é interessante esse fato, que primeiramente a pessoa fica doente na cabeça. Então, o indivíduo que tem doença no corpo, ou ele é muito arrogante, ou ele é muito nervoso, ou ele é muito assim, tem muita inveja, né? O indivíduo que quer os bens que os outros têm e principalmente destruir os bens alheios. De maneira que, ao contrário, né, de Pasteur, porque Pasteur foi financiado mais pela indústria química, né? Foi financiado pelo Rockefeller. 90% dos laboratórios e das universidades de medicina que o mundo tem vem do dinheiro do Rockefeller e do controle que ele exerce. Para a medicina não sair do fator organicista e entrar no fator, vamos dizer assim, dos sentimentos, né? Porque nenhuma doença vem do corpo. Basicamente, ela vem dos sentimentos. Se o indivíduo é estourado, se o indivíduo não aguenta nada, se o indivíduo é censurado, principalmente, é claro, né, que ele não deixa que o corpo funcione. Então, a questão dos problemas. Para que o indivíduo saia, ele tem que ter consciência dos problemas que ele tem, não só na medicina, mas na odontologia, no tratamento fisioterápico. Se o indivíduo não tem uma ideia de como ele é nervoso, estourado, se ele é orgulhoso, se ele é um indivíduo assim muito doente na alma, né? É interessante que agora usam esse termo, que eu uso desde 66, mais ou menos, a medicina alma, medicina da alma, que eu escrevi um livro mostrando que as doenças vêm basicamente dos sentimentos negativos. E se enquanto a medicina não tiver matéria, né, não tiver curso, orientando os alunos para ver a questão dos sentimentos, a medicina não terá a cura necessária, total assim, para curar as pessoas, né, para melhorar. Temos aqui a Marcinha Sgrignelli, que ela é dentista, e ela está trabalhando nesse campo, no campo dos dentes, né, vendo que até os dentes, os ossos, são provenientes, os defeitos, as cáries, etc., do mau uso do sentimento, né, da falta de consciência da patologia. Tem alguma coisa a falar, Marcinha? Sim, sim. Desde 82 que nós aplicamos a trilogia na odontologia, agora os dentistas já estão percebendo um pouco que existe, né, essa correlação, que se a pessoa, por exemplo, tem muita raiva, se ela aperta muito os dentes, assim, ou se a pessoa entra muito em pânico, ela altera toda a homeostase bucal. E aí que aparecem cáries, doenças gengivais, aparecem todos esses problemas, né? Então, como o senhor estava falando, sabe que tem vários ouvintes, doutor Kepp, que ligam para a gente semanalmente perguntando de várias coisas, assim, dos dentes do siso, por que que ficam tirando o dente do siso, por que que se precisa mesmo tirar. Então, eu gostaria de falar... Então, qual a sua ideia, né, a esse respeito? O dente do siso é um dente normal, como qualquer um outro dente, que não deve ser extraído, né? Ele deve permanecer lá na boca, e eles ficam orientando. Às vezes tem pessoas até idosas, tudo, que eles orientam que tem que tirar o dente do siso. Essa inversão, né, da odontologia, como tem na medicina, que tem que ficar tirando os órgãos, tirar a tireoide, tira o útero, né, tira as amígdalas, tudo para tirar, e o dente do siso. Quando tira um órgão, aquele órgão deixa de ficar doente, né? É, não existe mais. É. Então, vamos dizer que o corpo mais são que existe, sem doença nenhuma, é o cadáver. É. Aliás, essa é a agenda, né, desses grupos de poder, assim, a teoria da conspiração fala que tem certos grupos de poder no mundo, de milionários, poderosos, que acham que tem gente demais no mundo, que essas pessoas estão causando problemas muito sérios para a humanidade, uma superpopulação, então a solução é exterminar, como um dente, como um órgão que está doente. O cadáver é perfeito, né, Marcinha? É verdade. Se tira os dentes da pessoa, ela não vai sofrer mais das dores de dente, né? Isso. Mas o que mais você tem para recomendar? A questão do clareamento, né? Isso não destrói os dentes, Marcinha? Olha, destrói. Também uma coisa que eu estou vendo muito séria é que tem umas pastas de dentes que tem clareadores junto e que está todo mundo usando isso como uma moda. Só que altera toda a boca. Se a pessoa tem alguma lesão bucal, ela pode ter um câncer bucal com essas pastas, esses produtos. Sabe químicos, por que, que eles tóxicos. Usam essas pastas atualmente? Porque quando eles vão nas baladas, naquela luz fluorescente, eles riem, então fica brilhantes assim os dentes como uma caveira. É verdade, é. Eles gostam de parecer caveiras, né? Só que destrói o dente, ainda fica mais poroso, e se a pessoa vai tomar café ou qualquer coisa que mancha, fica mais manchado ainda. E a osteomielite, né? Não é por causa do flúor que coloca na água? É osteoporose. É por causa do flúor que põe na água, que a gente consome. E também a fluorose, né? Que deixa os dentes das crianças agora todos manchados, porosos também. E eles dão para a criança já logo ao nascer, né? Um monte de vacina, né? É que essas vacinas vão criar um monte de doenças também, né? É, com os mercúrios que tem dentro da vacina e os próprios micro-organismos lá, né? Então, se Pasteur está errado, se não existe de fato os micróbios, então, o que que acontece, né? Que a vacina é de um efeito negativo tremendo para o ser humano. É, um efeito, nossa, muito ruim, porque pode causar autismo nas crianças, tem vários efeitos. Um dos efeitos negativos da vacina, de acordo com o Dr. Roberto Giraldo, é que a pessoa pode testar HIV positivo depois da ingestão das vacinas, né? É um falso positivo, como se diz. Isso é seríssimo. Então, nós temos que recomendar que não ponham, aqui em São Paulo principalmente, flúor, né, na água que a gente vai beber, né? Porque a água com flúor é um veneno que a gente bota no organismo, não é isso? É, exatamente. Nossa, é um veneno, porque inclusive diminui o QI das pessoas. É uma coisa Explique muito séria. O que é QI. Então, é o coeficiente de inteligência da pessoa. Aí vão entender. A pessoa fica meio boba, assim, sabe esse tipo que a gente anda meio pasmado, meio anestesiado? Aliás, tem muito. Muita causa disso. Muita gente. Dificuldades de aprendizagem, de concentração, hiperatividade. Eles o que mais, Marcinha, você pode falar mal da odontologia? Ah, nossa, é a questão dos implantes também, né? Dessa questão de protocolo, tirar os dentes, pôr implante no lugar. Nossa, tem muita coisa invertida na odontologia. Questão do implante é como a da operação da medicina, né? Seu estômago teve qualquer problema assim de úlcera, então tira o estômago, assim no estômago pelo menos não vai ter mais úlcera, né? É verdade. Vai para o duodeno, vai para outro órgão. É verdade. É assim? É, tira, por exemplo, tira o seio, né, para não ter câncer. Essa é a ideia. Então extrai os dentes, aí não tem mais dor de dente. Tireoide, né? Eles tiram muita tireoide hoje em dia. Muito bem. É como eu falo, né? O cadáver é perfeito, né? É um ser sem dor. Sem dor, sem doença. Aliás, né? Essa ideia que morreu e está em paz. Sabe-se lá, né? Depois, sem corpo mesmo, que paz que a pessoa vai ter. Agora, temos aqui um jornalista, ele é revolucionário, o Ortiz de Camargo Neto. O que que acha, Ortiz, dessas teorias todas que essas grandes empresas, né? Rockefeller, Andrew Carnegie, lá dos Estados Unidos, eles aperfeiçoaram a teoria bacteriana de Pasteur, que é uma grande mentira, para ganhar dinheiro. O senhor quer meter o pau neles? Hoje, Dr. Kepp, saiu uma notícia na Natural News dizendo que os Estados Unidos aprovaram mais uma vacina para babies. Então, hoje nós temos 33 vacinas nos Estados Unidos e aqui no Brasil umas 25 vacinas para criança. Assim que nasce já toma vacina para HIV. HIV não, é aquela problema do fígado. Hepatite. Depois já. Olha, no meu tempo a gente tomava 3 vacinas e já era de bom tamanho. Hoje tem 35 vacinas para as crianças. Agora, eu acredito, Dr. Kepp, que a finalidade dessas vacinas é inocular a doença, né? Para depois as indústrias farmacêuticas venderem os remédios. Não tem outro motivo. Porque os médicos no mundo todo falam que são muito perigosas essas vacinas. Inclusive aquele médico que escreveu, né? Como impedir que o seu médico mate você? Como é que é o nome dele? Não deixe que o médico te mate. É. Ele, lá na Inglaterra... Não ele deixa falou... que o dentista te torne banguela. Exato. Ele falou que as vacinas são um perigo hoje em dia e gozado que as próprias pessoas levam, né? Eu conheço um médico que ele proibiu os filhos dele de tomarem vacina, mas a esposa dele levava escondido para tomar vacina. Agora, vamos parar de falar mal de médico, vamos falar mal dos poderosos. Você tem medo de falar mal deles? Jornalista canadense. Eu posso falar muito mal sobre os poderosos, se você quer, Dr. Kepp. Por causa, estou notando uma tendência que eles têm de subir em poder. Pessoa subindo no poder, ele não cuida nada com a patologia dele. Então, ele deixa qualquer coisa, vai ser livre, né? Então, a patologia dele está totalmente livre, sem controle. E esse faz um mal desgraçado para o mundo. É uma coisa impressionante para mim. Agora, esse pessoal do poder econômico, social, né? A gente nem fala mais de milionário, porque milionário... Parece que tem um monte de gente que é assim. A gente fala de bilionário, né? Então, esses bilionários não são todos doentes graves? É, totalmente. Eu estou notando uma tendência na Inglaterra, Canadá e Estados Unidos para esses desgraçados de subir em poder mais do que o povo. Então, ele está ganhando muito dinheiro e o povo está deixando. Eles não têm dinheiro, eles não têm nada para fazer agora. Só os poderosos estão ganhando dinheiro. Impressionante lá. Agora, tem uma pessoa aqui, a Selma Genzani. Ô, Selma, você sabe por que que os judeus, em geral, são tão atacados? Não vai falar mal, hein? Doutor Kep, o que eu sei da história bíblica, que acho que é fundamental, é porque na época, inclusive, era o único povo monoteísta, né? Que era, assim, muito teísta. E os outros da época tinham vários deuses. Então, era algo que eles defenderam sempre, né? Então, foram muito atacados de início por isso, né? Agora, atualmente, né? É um povo, vamos dizer, maravilhoso, que tem muitos cientistas, tem pensadores, tem artistas. Então, deve despertar muita inveja, né, dos outros povos. Eu acho que eu não tenho, assim, eu não sou judeu, né? Mas eu acho que o motivo que os outros povos atacam os judeus é por causa do valor que eles têm, senão não atacavam. Ninguém tira pedra numa árvore que não produz fruto, né? Sem dúvida. O senhor estava até falando no programa hoje de manhã que a inveja no nosso mundo é tão grande, por isso que é tão difícil os bons seguirem seu caminho, os gênios são super atacados, né? Então acho que isso pode ser incluído aí, né? Inclusive a gente vê o seguinte, né, Dr. Kep, que quem é atacado não são os milionários judeus, são os cientistas, os músicos, os pesquisadores, é o povo judaico que muitas vezes nem é rico. A maioria do povo judaico não é rico. Tem uma elite milionária que esse ninguém ataca, né? E esses atacam o povo judeu também. E esses atacam o povo judeu também. Agora, tem outras pessoas aqui. Ô, Roberto, o senhor quer falar alguma coisa? O senhor que está trabalhando, o senhor, seu irmão também que estão aqui, trabalhando para fazer os motores de energia livre. Tem alguma coisa para falar? É, eu estava pensando nessa captação energética que também precisa ser equilibrada nos motores. Porque geralmente se vê os motores convencionais, eles fazem assim sem esse equilíbrio de captação. E nós primamos muito de fazer essa ressonância que faz com que o motor trabalhe praticamente no ponto ótimo dele, sendo ele muito mais econômico e mais saudável, né? E lá na Finlândia, como é que vão essas pesquisas de energia relacionadas à vida psíquica, Marco? Tem alguma coisa assim lá? Os finlandeses sempre tiveram tanto interesse na trilogia analítica. Como é que está isso por lá agora? Bom, eu não posso... Vocês publicaram recentemente alguns livros lá da trilogia na Finlândia, né? Hoje uma cliente finlandesa estava comentando sobre isso. É, a questão é que a Europa toda... está assim falando, europeus estão falando que estão ficando ateus, mas nós vemos que é muito mais assim a atitude das pessoas de estar contra essas instituições religiosas, sim, igrejas. Então nós estamos publicando livros justamente desta questão teológica e espiritual para dar uma resposta para essa fome que pessoas têm para ter mais espiritualidade na vida deles. Porque eles estão buscando, mas a igreja está falhando nessa resposta. Mas o livro do Dr. Kep dá a resposta que leva a pessoa a procurar tudo no seu interior. Então eu gostaria de convidar os nossos ouvintes que querem se informar melhor a respeito da ciência que unifica a teologia, a filosofia e a experimentação científica, que se chama Trilogia Analítica, ciência criada pelo psicanalista Norberto Kep. E ele faz uma súmula de todas as, todas, tudo que é importante, tudo que é verdadeiro em todas as disciplinas. Essa ciência trilógica, ela é interdisciplinar ou transdisciplinar. Ela navega em todos os campos das outras disciplinas, na economia, na educação, na medicina, porque nas comunicações, e tudo que o ser humano faz e vive, a trilogia analítica está lá, analisando, verificando as inversões, desinvertendo, corrigindo e valorizando tudo que tem de bom, belo e verdadeiro. Então, vocês querendo saber mais, o nosso site é www.stop.org.br, www.stop.org.br. Nossos telefones 30 32 36 16. E vocês estão também, se aqueles que quiserem, psicanálise individual e de grupo, atendimento odontológico, escolas terapêuticas, liguem para 30 32 36.